Salvador, é o voo 605, bom dia. Sim, da Oscar, autorização, Galeão. Salvador, até 3663. Informação Oscar, 360, Guarulhos, Copa. Escuta, prossiga. Tem a 05, não se escuta, prossiga. Autorizado nível 360, rota via plano, saída da El, Leta Bridge, decoladão no zero com curva direita, interceptor Prisulão no zero, Snap, Barbacena, 5471 no transponder, confirma o controle, por favor. Confirmando a rota, Upper Zulu no zero, Snap, Lúbito, Barbacena e de acordo com a rota, o gol no 605. Chamará o gol no 605. Puxa, é o cancelamento no gate 7, Azul, Azul 31. Azul, aguardando. 352 no 7, Alfa, tchau. Juliette, remoto 1-4, faixa 1, obrigado. Tem, né? Pronto, copy 3663. Foi pro 3663 ou pro 3664? Foi pro 3663. O Engel Maquiel, fatoriza voar direto Salgueiro? Positivo. Ah, um voo direto de China, Engel Maquiel, obrigado. Então 340, Upper Zulu no 6, Belo Horizonte. Dael Leda Bridge, controle 5460, transponde, controle 119-23663. Afirmo, Upper Zulu no 6, Belo Horizonte, trivo conforme a rota, Dael Leda Bridge, 129.8. 119.8, 3663. Chamará. Controle Salvador, passarelo 2223. Mantenha 260. Confirma, passaria 2223. Passaria 2223, bom dia, contato radar, saída Elefa, correção saída Arbor, submantenha 260. Eleva Arbor, Arbor Elefa para o solicito 240, bom final, 2223. Depósito da TR da passadeira. Guarda atualização, 9131. Livre pushback acionamento no 07 931. Instrumentos para visual, aonde é que vai ser e o seu estimado para Salgueiro? Latino, se possível, autorizado, é, cancelada presente, estima Salgueiro 1325. Ok, 1325 estimado para pouso, o senhor vai seguir no 95 visual Salgueiro, confirme. Temos, se possível, cancelada presente, ação com 95. Eu não entendi. Se possível, se autorizar, já cancelada presente e mantém o 095. Ah, positivo, proposta e aceito 1159, prossegue no 95. Obrigado. Trip 5345, Recife, 1251, secundária, 13325. No 605, no 3 para o puxa acionamento. O gol no 605. Afirmativo. Chamada para o táxi, gol no 605. Acionamento do 1923. Para o táxi com 8-3 a bordo, 3 horas e 30, alterando o Baceó, azul, azul, 3 azul. Baceó alternativo. Repetiu até através do posição 62, nós vamos 3. 3405. Aguardando como número 3. Por meu, Tava Tango, Hotel Lima Tango, prossiga. Vamos seguir o azul no Ponte Pérez 895. 6018, no 605, obrigado, bom dia. Lima Tango, frequência livre para coordenação. Afirmativo, TAM 3259, aguardando cópia. Sim, Salvador, gol no 923, 19 decimal 8. Gol no 923, contato radar, saída da EL, submantenha 360. Para o 360, gol no 923, gráfico. Salvador, é o TAM 3663, POB 157, Altena Gavião, com 4 horas, táxi. Gente, após 3663. Golf Mike Alpha, desça para 2000 pés de ajuste no 08. Golf Mike Alpha para 2000 no 08. Parou 6312, aguarda a aeronave da TAM. Azul 9131, take off, passing alpha 1600. Tá autorizado então, TAM 3259, reporta ataque. No 1808. Climb maintain 370, Azul 9131. Reduzir velocidade para 2509. Tango Golf, Mike Alpha, confirma-se em condições de manter a presente velocidade até o pouso. Tango Golf, Mike Alpha, controle. Mike Alpha, tá pior, senhorita. Vai manter, tá manter a sua preocupação. Tá intenção do pouso da 1 no 7. Alpha, Tango Golf, Mike Alpha. Como se aceita vetor para pouso da final da 1 no 7? Pode ser. Golf, Mike Alpha. Enche a tração para pouso, para apresentação visual da 17, curva esquerda para o 080. Esquerda 080, descendo para 2000. Controle, o Gol na 605, um bom dia. Gol no 605, contato radar, saída da El, submantenha 360. Saída da El, subindo para 360, 605. Papatango Golf, Mike Alpha, reporte como visual com a final. Golfo Mike Alpha, reportará. Pode aprovar a rotatória, tá presente? Mike Bravo Oscar, pátio 3 da aviação geral com notificação de voo para a inspeção da Grande Salvador e Minas. Litoral Sul 500 pés até 6 milhas posteriormente às inspeções da Grande Salvador de linha de transmissão com 3 a bordo no pátio 3. Afirmativo. É, a intenção é litoral sul 500 pés até 6 milhas, posteriormente à inspeção da Grande Salvador de linha de transmissão. Afirmativo. No 923, chame Recife, no 251, no secundário, 1-3325. 251-3325, centro Recife, bom dia, 1-9-2-3. 1-6-5 a bordo, 438, da Campinas, contato. Fernando, 3-1-3-1-3. 65 a bordo, 4h38, alterna a cantina. Autorizado o táxi, ponto espera da 10, chama lá, 18, 95. Autorizado o nível de voo 360, saída Arnsport, direção Elefa. Primeira curva direita, Upper Zulu 17, aciona transponder 5472, chama controle 119.8, 3304. Negativo, manda. Mike Bravo, assistente, parte 3 da aviação geral com 3 a bordo, litoral sul, 500 pés, 16 milhas. Posteriormente, o continente para a inspeção da Grande Salvador e o controle 119.8 e na torre 118.9 ficou. E no transponde 0117. Papapá, Mike Bravo. Afirmativo, sem interferir com o eixo da 1-0, do parte 3 direto para o litoral sul, ok? Afirmativo, torre 1-1-2-9-5. O falou, Salvador, web 629, com informação extra. Good morning, trip 5221. 3663. Can 3663, contato radar, saída da L da Bridge, submantenha 340. 340, pode voar Bridge. Agora de coordenação, Can 3663. Na M3 no ano indicado? A senhora pediu 190, não foi isso? Afirmativo. 190. 888 indicada. Para no 207. Chama M3 no ano, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 245, seu limite é o curso localizador. Direita, vetoração 245, limite ao localizador, né? 39. 304, ponto para pushback e acionamento. Grid 04.